Muito bem, aqui na 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara, iniciando mais uma programação aqui no sustenido maior, em dó menor. Rapaziada toda presente aqui, professor Pearson, sempre nos esportes. Salve, malandragem. Aí, malandragem. Se apresenta aí, vai, já que eu não te conheço direito. Começando já nas apresentações, esse programa é especialíssimo. É, aqui quem fala é o Ruben. Já para os ouvintes da Capivara, já devem ter me ouvido muito fazer uma bagunça aqui. Agora vamos para mais uma. Maravilha, hoje aqui, que dia que é hoje? Hoje bombando, hoje é uma terça-feira, 21 horas e 7 minutos, dia 30 de junho, último dia do mês. A gente tá aqui na tela, aqui acompanhando em backdoor total, Argentina 2, Paraguai 0 já, rapaziada. Na presença do professor Pierce aí, terminando nos 37 minutos do primeiro tempo, vamos ter um segundo tempo decisivo aqui pra ver qual é que vai ser dessa final metabólica aí da Copa América. Isso daí é a final já, Caverna? Essa é a semifinal. Semifinal. Pô, é isso aí, meu. A gente, cara, a gente tá tendo que se contentar com isso, né? Faz tempo que a gente no futebol brasileiro não apresenta um grande futebol. Dessa vez, o Brasil sendo eliminado pelo Paraguai, cara, a gente vai ficar aí com os nossos irmãos aí, né, da Sul-América, velho. Porque a gente gosta do futebol acima de tudo, né? Sim, sim, e vai, mais do que gostar, gostamos, né? Gostamos realmente. Bom, o jogo tá aí, cara, semifinal, a Argentina já tá com 2-0, o Japão não, olha o golaço, uxe, isso aí foi Messi, não foi gol não, hein? Tentamos ver um replay agora, Messi indo pra cima do goleiro, o goleiro indo pra cima dele, faltinha fora da área, se Rogério Ceni tivesse aí era gol, hein? Você tá falando do Rogério Ceni, cara? Ah, o Rogério Ceni. Inclusive, o Rogério Ceni tomou 4, né? Tomou. Ele não cobrou nenhuma falta. Se tivesse cobrado uma falta, tinha feito um golzinho pro São Paulo. Correu, bateu a Argentina. Caralho, mais uma tentativa aí. Messi. Será que ele fez gol nesses 2-0? Aí a gente podia verificar isso, né? Então, a gente ainda não sabe, cara. Mas é, pô, a seleção argentina é uma baita uma seleção. Que pena, hein, meu? Era pra gente estar aqui acompanhando o Brasil e a Argentina, cara. Não nos... Era. O Dunga não deixou a gente prestigiar esse momento do futebol. Agora, é uma belíssima seleção estar lá com o Messi, Di Maria, né? Era uma seleção que era uma das grandes concorrentes da Copa, né? Ela chegou, como é que foi mesmo na Copa do Mundo? Qual? A Argentina chegou na final e perdeu para a Alemanha, né? Apertado, jogou bem. Jogou muito, né? Perderam ali nos últimos momentos da prorrogação, né? Tomamos de 7-1 da Alemanha, a Argentina fez ali, não sei se foi para prorrogação, mas mandou bem, cara, mandou bem. A Argentina chegou na final, tava o Maracanã dominado ali pelos argentinos, bombando, cara. Foi foda aquele jogo lá, foi foda. Foi fodíssimo, né? Eles fizeram o que o Brasil deveria ter feito, que era controlar os espaços do campo e jogar um pouco mais à altura, né, do time da Alemanha, que o Brasil foi foda, foi muito foda, cara. Você vai falando, tipo, essas coisas do futebol, né? Controlar os espaços do campo, ter intensidade. As pernas pesaram pro Brasil, né, cara? Todas essas coisas básicas do futebol se encaixam nessa... vexame que tivemos aí do Brasil, né? E agora, 40 minutos do primeiro tempo, tá o quê? 2-0 da Argentina contra o Paraguai. Nesse mesmo tempo contra o Paraguai, o Brasil tinha feito um golzinho só e tava tomando uma pressão, né? O Brasil terminou o primeiro tempo com 1-0, né? Agora, com o gol de um dos poucos caras que jogaram, que foi o Robinho, né? Tirando ele, ninguém tomando mais. Muita pressão, né? Acho que o Brasil só fez aquele gol, né? Depois o jogo foi Paraguai, cara. Parece que o Robinho reclamou que o Dunga pedia pra ele recuar, tá ligado? Não queria, não só pra ele, como pro Brasil todo, pedia pra ele dar uma recuada. Embaçadaço. Eu só vou... depois do escanteio do Paraguai, Caverna, faz a narração aí, o Paraguai vindo pra escanteio. 40 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, Argentina 2, Paraguai 0, vem escanteio pro Paraguai, pela esquerda, conseguiu cruzar a bola pra dentro da área, borocochou no meio da área, sobrou pra quem? Pra Argentina, pôs pra fora. Voltando aí para a intermediária da Argentina, o Paraguai veio para cima, deve ter sido um dos poucos escanteios dele, mas conseguiu pegar o rebote. O Paraguai descendo pela direita, consegue fazer uma troca de passes rápidos, tem que chutar, chutou, mas chutou pegado. Mais um escanteio, hein? Mais um escanteio para o Paraguai. Tá lá o jogador como que é o nome dele? Erdo Rodrigues. Veio pra cima, bela troca de passe de bola bem na entrada da área, sobrou do jogador argentino, conseguiu dar uma reladinha lá, não relou, hein? Foi tiro de meta e o juizão caiu no do Paraguai e deu escanteio pro Paraguai, hein? Mais um escanteio pro Paraguai pela esquerda, Paraguai aí com 3, 6 jogadores dentro da área, conseguiu dar uma cabeceada de nuca, sobrou bate-rebate pra dentro da área, caiu no chão argentino, falta pra Argentina. Cara, tava vendo o pênalti do Brasil, foi muito foda o cara da Sport TV narrando. Aí ele chegava e narrava assim, tipo, o Robinho não cobrou, vamos ver quem cobrou. Meu, os caras fizeram os caras que a gente nem sabe o nome que cobrou pênalti lá, né, cara? Ah, tirou o Robinho pro outro jogador, também não lembro o nome. Nossa, como que fez o negócio daquele, né? Tirou o Robinho, velho. Que pariu, não tem noção, velho. É muito foda. Claro que se tivesse entrado e feito o gol, todo mundo ia falar, foi a melhor substituição que o Dunga já fez, né, mas... Aquele pênalti. Olha lá o Paraguai, sozinho. Pegou a bola, chutou e é gol! Gol do Paraguai! Aí sim, agora eu tô torcendo pro Paraguai empatar essa aí, que merece. É um Lucas é o nome dele, um vacilo da zaga argentina que tava assim, meio com uma certa soberba tocando a bola ali. O Paraguai pressionando com metade do time no campo de ataque, fazendo a pressão. Olha lá, o que aconteceu, Caverna? Bateu a bola, rebate, sobrou pro cara livrão na entrada da área, ali na meia-lua da área, ele me meteu uma bicuda extraordinária no canto esquerdo do goleiro, direito do goleiro, esquerdo pro jogador. Meu, fuzilou o goleirão da Argentina aí. Olha onde o goleirão tava, velho. Ixi, esses goleirão comendo bola. Foi mais ou menos parecido com o gol que ontem o Chile fez em cima, o Vargas, chutou de fora da área também. Foi uma vacilada, assim, a bola saindo no contra-ataque, mas erraram o contra-ataque e voltou. E esse jogador aí do Paraguai consegue fazer 2-1 e vão terminar o primeiro tempo diminuindo a vantagem. Tava 2-0, parecendo que a Argentina tava, que você falou, na soberba. Mas agora dá pra ver que não tá tão pra soberba não, hein, mano? Sempre falo que 2-0 é um placar perigoso, cara. Perigosíssimo, muito perigoso, cara. Caverna, eu gostaria de aproveitar aqui esse momento do gol do Paraguai pra correr a lembrança de um grande jogador e fazer uma homenagem, cara. A homenagem ele é sempre bem-vindo, cara. A ele que veio, teve uma enorme participação aqui no Brasil pelo Corinthians. O maior zagueiro que eu já vi jogar. Você sabe o nome dele, cara? O maior zagueiro que você já viu jogar? Gamarra, bicho. Gamarra. Pô, Gamarra. Lembra dele, Rubens? Cara... Esse nome aí eu acho que já entrou pros anais da... Pelo amor de Deus. Já de longa data. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi um zagueiro jogar. O cara passou a Copa... Qual foi a Copa? Acho 98, cara. Já faz um bom tempo, né? O tempo passa mesmo. Mas sem fazer uma falta, cara. 98 faz um tempinho já, hein? O cara desarmava todas, cara. Uma precisão cirúrgica, velho. Eu acho que um bom time você começa a medir pelo goleiro e depois pelos zagueiros. Se você tem um trio de um goleiro e dois zagueiros que conseguem trabalhar bem, eu acho que o time ele ganha em consistência, a tendência de sempre disputar. Com grandes equipes por um resultado satisfatório, né? E era isso mesmo, a Copa que o Paraguai eles tinham um belíssimo goleiro que era o Chilaver, meu. Chilaver, esse era mestre, hein, cara? Mestraço, cara. E com o Gamarra e tinha são coisas que passam e continuam depois, né? Sem dúvida. O jogo ele fala por si mesmo, independente de onde foi jogado. O jogo fala por si mesmo. E como que tá o resultado lá? Desculpa aí que eu tô passando aqui na nossa tela aqui. Tá meio travadinho ali, ó. Paraguai descendo pela direita, conseguiu mais um chute, hein? Isso aí foi um replay aí. Finalzinho do jogo aí do primeiro tempo. Argentina 2, Paraguai 1, empatou e terminou. Tamo no intervalo. Eu não tô conseguindo ouvir muito bem a nossa torcida, cara. Então, os jogadores paraguaios estão reclamando muito da arbitragem, né? Vamos ver se teve algum problema nesses melhores momentos aqui. Primeiro gol, quem foi que fez ali? Sobrou dentro da área pra quem? Segundo gol da Argentina, vem descendo pela direita, rolou uma troca de passes, esse aí deve ser o Messi, conseguiu enfiar, fez uma boa enfiada dentro da área, o cara chegou e chutou de primeira ali. Também bem na entrada da área, hein? Um grandão aí, com cabelo preto, da Argentina, mandou uma bicuda no canto. E aí o gol do Paraguai. O gol do Paraguai foi a cagada aí na saída de bola da Argentina. Sobrou pro cara daí na meia lua da entrada e um bicudaço no ângulo esquerdo. É uma cagada da zaga, mas o time todo do Paraguai fazia pressão ali e forçou o erro da zaga argentina. Bom, isso aí, intervalo, hein, Caverna? Vamos soltar um som? Ou você tem alguma outra ponderação? Vamos soltar um som, então. Você que tá no programa ouvindo, vai ouvir uma musiquinha agora de fundo aí. Tô percebendo aqui que o som tá saindo mais pelo canal direito que pelo esquerdo, mas tudo bem. Espero que vocês estejam ouvindo e curtindo. Isso é 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara, bombando aqui. Vamos ver o que o Falácio tá ouvindo aqui, hein, cara? Caravan Place. 96,1 FM, Brasil, transmitindo aqui Argentina e Paraguai. Tirer par des machines à clous. Moi je veux cette fripée, triplement fripée, fripée comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Acapulco, dans cette toutrette avec des gigolos. Moi je veux cette tortue, triplement tortue, balancée comme une triplette de Belleville. Swinging Bellevue rendez-vous. Pardon, dancing de Bidou. Poudou, caca, baltabou. Bellevue swag and rendez-vous. Je vais finir ma vie à Singapour. Je vais au Ticon manger des petits fours. Moi je veux être idiote, triplement idiote. Voler comme une triplette de Bellevue. Que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Caetano Veloso aqui na 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara. Deixa meu corpo ficar odara, deixa a gente cantar. É, 96,1 hoje num programa especialíssimo aqui, uma mistura de som e revolução com futebol ao vivo, rolando agora diretamente do Chile, Argentina e Paraguai. Argentina ganhando de 2-1, acho que fez o terceiro agora, foi isso? Meu Deus do céu. Argentina partindo pra cima mesmo. Então esse foi o primeiro gol, ainda estamos no intervalo deles, pelo jeito. E fiquem atentos, o Di Maria já fez gol hoje. Estamos aí caminhando rumo aos finais, finalmente, aqui da Copa América. Não, tá valendo sim, esse aí foi o primeiro gol, sim. Primeiro gol do segundo tempo. Argentina 3, Paraguai 1. Foi, não era replay não. Argentina abrindo o placar aqui, galera. Vamos até puxar o som ao vivo dos estádios lá pra galera poder curtir aqui. Trocar o nosso amigo Odara pelo som da torcida furiosa. Mas isso é uma visão crítica, porque o reportagem aqui, ele chama a atenção, essa é a melhor parte. Tá rolando aqui na 96,1 FM. Voltamos pro som ao vivo. Deixar rolando um beijozinho pra vocês aqui. Enquanto a gente consegue ver aí 3-1 Argentina, jogando muito. Isso aí que foi o placar que eu apostei, hein? Na teoria não pode ser mais nenhum gol, mas eu gostaria de ver o Paraguai conseguindo buscar igualdade aí. Minutos do segundo tempo, Argentina 3, Paraguai 1. O pessoal que está conseguindo trocar um pouco de ideia da visita do glorioso Mutarelli, que veio aqui na Capivara esses dias atrás, ele e sua esposa. O programa está gravado, quem quiser depois ver o programa pode aproveitar, está na rede, no nosso blog tem sempre todos os contatos, até esse programa aqui também vai estar gravado lá, junto com Paraguai. Olha o golaço de Maria, hein? Recebeu o cruzamento, chutou de primeira, não foi nem cruzamento, hein? Foi uma por baixo, câmera lá no fundo, mandou ver o joinha. Argentina se classificando com 3-1, mandando bola pra dentro mesmo, sem dó. Paraguai aí mostrando que se o Brasil ganhou do Paraguai, empatou com o Paraguai ali, foi pura sorte. Tá lá, Paraguai vindo pra cima do Brasil, o Brasil aceitou e a Argentina mostrando que não deveria ter aceito. 3-1, quem sabe o Paraguai tem um segundo tempo inteiro pela frente, mais 40 minutos pelo menos. Esse foi o meu bolão, 3-1. Paraguai tentando dar uma, fazer um jogo de fundo aí. E o outro jogo que a gente está acompanhando aqui é Estados Unidos 1, Alemanha 0. Já, Caverna. Ô, Caverna, a Argentina fez um aí, meu. Fez, eu achei que era replay, não foi. Eu dei uma de... Eu tô traumatizado com o Brasil, que agora quando eu vejo muita goleada, parece aquele 7-1, assim, você acha que é... A Argentina chegou aí 3-1, segundo tempo. É incrível mesmo a capacidade dos argentinos de reagir numa circunstância em que era delicada. Já saiu do segundo tempo levando um gol e já no início do segundo tempo marca o terceiro. 3x1. 3x1, esse foi o bolão que eu tava falando pra rapaziada que tava na sintonia aqui. Então, Caverna, será que não é muito cedo não pra estar esse placar, meu? Muito cedo, muito cedo. Segurar 45 minutos, você não pode sair gol pra nenhum dos lados, bicho. É, o bolão não, eu prefiro que saia gol. Vamos gostar do espetáculo aí, torcer pra que o espetáculo seja mais importante do que o Paraguai com certeza agora vai correr atrás do resultado. É provável que a Argentina ela responda no contragolpe. E como a Argentina é um time muito consistente do ponto de vista da defesa, esse jogo vai ser bom. É isso que dá pra ver. Ó, tendo uma ligação aqui, se você puder acompanhar a turma aí, vamos ver se a gente entra ao vivo, mas acho que não vai dar. Agora a Argentina no contra-ataque, muito forte, é provável que saia o gol, e saiu, 4x1 Argentina. O time da Argentina é muito bom como um time de contra-ataque, não tem como o Paraguai mais recuperar esse resultado. Muito difícil, 4x1 Argentina. Um contra-ataque muito bem articulado. Difícil para o Paraguai. Não. 4x1 Argentina, professor. 4x1 Argentina. Agora o Paraguai vai ter de correr atrás. É o que começou a fazer. Já à direita, no centro da área, meio que a Argentina é muito forte na defesa, vai jogar no contra-ataque, como sempre. E o contra-ataque foi o que gerou o quarto gol. Muitíssimo veloz. A Argentina é um time muito, muito bem articulado da defesa para o ataque. Não que eu percebeu o time inteiro, foi uma frente de 5 atacantes. Completamente desmarcados pelo time do Paraguai. E agora a Argentina meio de campo, lateral direito, jogando agora com a posse de bola no campo na defesa. A Argentina agora vai jogar no contra-ataque, né? Não tem mais outra possibilidade. Não adianta querer fazer o quinto gol. O quinto gol vai sair se o time estiver muito bem armado. Vamos ser bastante claros. Uma situação muito difícil para o Paraguai. Uma situação que, se eles conseguirem reverter, fazer 3 gols aí em 35 minutos, cara. Para ir para a prorrogação, eu diria que é quase um milagre. Não seria um milagre. Não diria que seria um milagre. Não, seria o Paraguai correr atrás. O Vaticano não iria considerar esse jogo santo. Não é um milagre. O jogo só termina mesmo quando acaba. Na verdade, é possível até uma virada. Só que a Argentina, eu acho que assim, tem muita habilidade. Eles não vão jogar só no contra-ataque, eu acho. Eles vão sim trabalhar a bola sempre que possível. Se bem que foi assim que saiu o gol, né? Olha só que golaço. O contra-ataque é o Messi, ele estava no centro, exato, no gol, quarto gol da Argentina. O Messi, ele passou para a esquerda. E onde passou essa bola, Rubão? Onde passou essa bola, rapaz? Pois é. Não, foram 5 atacantes. 5 atacantes que fizeram o gol. O Messi no centro. A bola veio da direita, ele passou na esquerda. Lá vem a Argentina trabalhando a bola pela esquerda. Centralizou a bola, é com o Messi que está, vai carregando. Achou espaço, entrou na área, cruzou. Carrinho, goleiro. Quase mais um gol da Argentina. O goleiro paraguaio fica louco. É, esse goleiro vai ser o jogador a partir de agora na zaga do Paraguai, porque os contra-ataques vão ser sempre assim da Argentina. Mas você vê, Rubão, não chegou nem a ser um contra-ataque. É a Argentina trabalhando a bola, cara, como eu falei que eles fariam. Porque, meu, eles têm muita qualidade, cara. É, nesse momento o Paraguai não... Acho que isso não vê com opções, porque lá vem a Argentina, né? Tocando a bola, matando o tempo, são 12 minutos. Já faz não dois... matando o tempo, preparando não, ainda. Prepara, exato, isso, faz 2 minutos. Ela joga pra frente, mas ela joga a partir da zaga. Olha lá, isso, todos, que beleza! Todos... Olha isso, Rubão! No centro, quase repete o quarto gol da Argentina, quase do mesmo modo como vinha se configurando no quarto gol, aconteceu o quinto da Argentina. Rubão, sabe o que eu fico impressionado, cara? A gente não vê isso na seleção brasileira. A gente não vê a seleção brasileira jogando assim nunca, cara. É, vendo o jogo acontecer, sendo construído, cara. É, faz muito tempo que a gente só vê a seleção brasileira assim, sempre meio atabalhoada, cara. É, já faz muito tempo. Eu me lembro ao menos uns 20 longos anos da seleção brasileira atabalhoada, do modo como você descreveu. É, a Argentina joga um futebol muitíssimo mais bem estruturado e mais inventivo, pleno de qualidades. O Brasil tem muitos defeitos. 2-0 para os Estados Unidos, é isso? 2-0 para os Estados Unidos. Semifinal do Mundial Feminino. Estados Unidos fazendo 2-0 depois da Alemanha ter perdido um pênalti, hein, quando tava 0-0, cara. Exato, a Alemanha perdeu um pênalti e logo em seguida as americanas conseguiram... Fizeram de 2, de fora da área valeu 2, cara. Exato. Foi muito rápido mesmo. Então, ali o jogo também. Futebol feminino, Copa Mundial Feminina, 2-0. Quanto ali? Estados 11 minutos, Unidos. É isso? Qual? 41. Tá acabando? Parece que já são 48 minutos do segundo tempo. 41 minutos do segundo tempo. É, bom, então definido aí, as norte-americanas passando pela seleção alemã pra ir pra final da World Cup. É isso aí. O Brasil que foi eliminado por quem, hein? Na World Cup. Quem sabe essa? Essa é uma pegadinha. Eu posso dizer que eu assisti, mas não lembro quem que o Brasil foi eliminado, não, cara. Foi o Brasil feminino, né, na World Cup. A Marta tava jogando, como que eu lembro. A Marta e a Formiga, lembra? E a Formiga a gente achou que era daqui de São Carlos, mas não era, né? É uma outra Formiga. Bom, é isso aí. Acho que o futebol tem dessas, né? 4-1, 15 minutos. O que está acontecendo ali, Rubão, no jogo da Argentina e Paraguai? Pois é, o que eu venho acompanhando agora no segundo tempo do time da Argentina é que ela controla todos os espaços do campo. É muito bem articulado a defesa com o meio campo e os atacantes, eles chegam massivamente no campo adversário. E agora eles jogam na defesa, né? É muito difícil a situação do Paraguai. Olha lá, vem a Argentina de novo. Agora uma tomada de bola no meio de campo. O atacante argentino aqui dá uma canhotinha de bonito, olha só. É que foi desarmado e não deu procedimento na jogada. Mas, Rubão, eu acho que o que aconteceu não foi uma evolução do futebol argentino, coisa que não aconteceu na seleção brasileira, cara. Exato, muito bem lembrado. Questão de teoria mesmo, futebolística, cara, de desenvolvimento tático. Cara. É, muitíssimo mais cheio de recurso o time da Argentina, um time veloz. Ela consegue pensar todos os espaços, percorrer um jogador com bola. É um time muitíssimo bem estruturado que nós gostaríamos de ter e não é o que tem acontecido. Sabe o que eu imagino, assim, Caverna? O quê? Essa que galera, é? Né, os jogadores da seleção brasileira, todos eles, né, todos eu não diria, mas eu acho que 70% deles, eles são de grandes seleções, os grandes times europeus. São. Né? Os melhores. E dos melhores times europeus. A gente poderia fazer uma lista aqui. Vamos ver, quem que lembra? Barcelona, Barça, Real Madrid. Real Madrid. PSV lá, o Paris Saint-Germain. Desses três já cala a boca, todo mundo. Chelsea, mas puta, é pra fuder com a boca do balão. Né? Deve ter até do Bayern e de Munique. E a Argentina quase que chega agora no centro da área e marca o quinto gol. A Argentina domina todos os espaços do campo e vence por 4-1. O Paraguai tá naquela formação de tipo, não vamos tomar 7. Mas voltando ao que eu estava dizendo, são jogadores acostumados com grandes times que eu tenho certeza que fazem um trabalho de técnico, né, muito forte. Eu acho que assim, deve ter equipes. Eu imagino que deve ter equipe técnicas, estatística, coisa que a gente não deve estar muito acostumado a trabalhar aqui no Brasil. Posso, por exemplo, psicólogo. O Dunga mandou embora a psicóloga do Brasil e no lugar dela ele chamou grandes nomes do futebol para dar orientações para a galera. Né? Como diria a Gabriela? Né? Não, aqui no Brasil, com certeza, nós não jogamos ao modo da seleção alemã e é visível que a Argentina aprendeu a jogar, quase que ganhou a Copa do Mundo contra a Alemanha. Aprendeu algo que faz a Alemanha parar. É um time muito bem estruturado, consegue segurar os outros times adversários e consegue dar uma resposta à altura da força que constrói na zaga, dá uma resposta à altura no ataque. Mas não é só a seleção alemã, né? Eu acho que a gente poderia falar em todos os times europeus como geral, né? A gente tá, a Espanha, cara, né? Que são, pô, dois dos maiores times estão lá, cara. Eles têm uma proposta tática muito, muito precisa, né? Você vê o que o Barcelona apresentou pro mundo, né? Mostrou pro mundo uma nova forma de jogar futebol. Muito. Eu acho como assim, que eles não conseguem transpor isso e jogar do jeito, meio que isso, eu tô pensando que você estava puxando o assunto de como que eles não conseguem botar isso em prática quando estão com a camiseta amarela, por mais que não se conheçam, mesmo se conhecendo, tipo, como que a zaga do PSG lá, Paris Saint-Germain, que é o Davi Luiz e o Thiago Silva, não conseguem jogar direito, organizados, ou mesmo tipo, sai um, entra o Miranda e eles não conseguem se entender. É que pode. Então, Caverna, daí você chega no ponto que eu queria chegar. Que eu imagino esses jogadores brasileiros, ao se reunir, né, com a comissão técnica da seleção, eles verem ali do outro lado aqueles que estão liderando eles, teoricamente, cara, é uma proposta completamente retrógrada. É isso que eu imagino. Né? Falando, espera aí, verdade, mas Dunga, será que eu tô ouvindo outras coisas lá do outro como lado assim, do mar, né? Tá ligado? Assim? Você tem certeza? Tipo, não, calma aí, meu, mas desse jeito será que funciona? E, eu tenho essa impressão. Agora é verdade, eu passo desse momento compartilhar essa impressão também, cara. Você tem razão. É verdade, o jogador brasileiro não se aclimata muito com essas modalidades de pensamento, né, de estratégico no futebol nesse país. É visível que a Alemanha ela tem grandes clubes, a Itália também grandes clubes e assim por diante. E eles têm uma experiência muito sólida de disputa, né, nos campeonatos nacionais e no campeonato europeu. E o Brasil, os brasileiros que jogam lá, eles jogam em vários lugares diferentes, né, que tem características diferentes. Quando se reúnem na seleção brasileira, eu acho que isso não tem contribuído muito, esse encontro. Agora eu me vi até uma outra imagem, cara. Eles chegam aqui, vê o técnico dando toda essa liberdade para eles, E eles falam, ah, finalmente, vou poder jogar do meu jeito, cara. O jeito que eu gosto, cara. E daí eles entram em campo, entendeu? Finalmente, vamos, velho. Agora eu vou poder fazer o que eu quero. Pô, aquele, velho. Chegou a hora do futebol, aí. É, beleza. Nem, porque eu acho que deve ser muito mais isso mesmo, velho. Os times, os caras, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Se acontecer isso, você vai fazer isso. Quando o cara passar, você vai fazer isso. E vai ter um passando na direita, outro na esquerda, cara. E controle de espaço e defesa, como você vai se portar, cara. Os caras devem dar uma estrutura geral de cada momento do jogo pro cara. Como ele deve agir, cara. E ali no Brasil... O Dunga chega assim, velho. É isso aí, rapaziada. A gente vai botar pra quebrar. Vamos, meu. Não vamos deixar espaço, não. Dá na canela, velho. Vai pra cima. Não aceita desaforo. Desaforo, não quero ver ninguém levando desaforo pra casa, hein, maluco. Sim, é. Enquanto isso, ó. Segundo tempo... Mas já levou alguns desaforos pra casa. O pior é essa. Levou todos. Quanto menos ele quer, mais ele toma. Aquela lei vale pra todo mundo, cara. Mas, bom, enquanto isso, ó. Segundo tempo, 22 minutos, 41 segundos. Argentina 4, Paraguai 1, cara. Completo isso... controle da Argentina. Completo. Um futebol inovador. E agora chega entrando... da direita pro centro, pro centro novamente. Quase sai o quinto gol da Argentina. O Messi. Ela joga com muita velocidade no centro. O Messi, ele cumpre com um papel importante. E o ataque vai da esquerda para a direita de maneira muito dinâmica. Olha o Messi entrando no meio, ele recebe. Mundo, puta que pariu, filha da puta. Isso mesmo, pode falar no mic. Não. Fala no mic, sim, que o Messi merece essa quantidade de palavrões como elogio para ele, porque ó, esmirilhando 4-1, fazendo o que Neymar não fez, dando chance aí para mostrar que pode. O que falta para o Messi são grandes títulos com a seleção e esse mês, amanhã, daqui a alguns dias, ele vai poder conquistar isso. E eu só tenho uma coisa a dizer, ó. Torcida brasileira não desanima. Um dia a gente volta a jogar bem assim, bonito, que nem o Messi. Olha que drible. Desceu driblando pra cá, pra esquerda. A bola não sai do pé do cara, velho. Fica grudada, parece que tem um ímã, mano. E ele recebe sempre muito bem posicionado. Ele estrutura muito bem o ataque. A bola sai da direita pra esquerda com muita velocidade. Ele sempre centraliza e lança as bolas pro lugar certo. Além de ser um grande atacante e marcar muitos gols pela seleção. Mas, Dunga, o que que eu devo fazer quando o time está perdendo pelas laterais? 4-4-2, porra. Não sabe, velho. Não sabe como funciona, meu. É muito bem lembrado. O Dunga, ele tem bons momentos. Ele sempre foi muito criticado, né, como jogador em vários aspectos quando foi escalado pelos nossos técnicos. Uma pergunta para vocês que entendem de futebol. O Dunga era craque? Ele era muito bem na posição dele, no centro que vai, percorre o campo inteiro. Da zaga ao ataque, com muita eficiência. Ele tinha uma bicuda que não era pra ninguém. Isso, ele Pearson. Era um bom jogador. 4-1, Paraguai se preparando pra uma cobrança de pênalti. Narra o gol do 4-2 do Paraguai, vai. Lá vem o Paraguai. Vou narrar assim, ó. Bateu na porta da Argentina. Bateu na porta da Argentina, a Argentina abriu. Quem é? Sou eu. E eu vim para matá-la. Para o quê? Paraguai. É piada. Mas lá vem o Paraguai e chutou pra fora. Chutou horripilante, velho. O Paraguai veio contar a lenda de que é capaz de reagir aos 4-1 da Argentina. Mas a Argentina, ela joga com muita propriedade. Ela não cai em contos paraguaios. E vai formando uma final muito da hora aí, que é Argentina e Chile, por mais que tenha sido manipulado para o Chile chegar onde chegou, mas é legal ver o Chile, o país jogando, os caras jogando. E tipo... eu gosto muito da equipe do Chile porque ela, ela quase que venceu a seleção brasileira, e se vencesse, ia impedir o nosso vexame maior, que aconteceria logo em seguida. Ia impedir, tipo, aquela bola na trave, que teve uma bola na trave nervosa na Copa do Mundo, né, que você tá falando. Exato, é. Aquela bola na trave, assim, eu falei, ah, tudo bem, vai, foi gol. Aí eu vi, ah, não, foi na trave, sabe? Tipo, aquela dava pra aceitar, era o Chile que no futuro, pensando na história, ó, meses depois o Chile viria a ganhar a Copa América. E é muito provável que vença, embora a Argentina seja um time muito forte. É, vai dar uma bela decisão de Copa América. Eu gostaria que o Brasil estivesse nessa decisão, mas obviamente o Brasil ainda precisa aprender muito. É, precisa desenvolver muito ainda o seu potencial para. Bom, eu acho que o Brasil, assim, a minha humilde opinião, cara, acabou a era do futebol brasileiro. Acho que vai ser muito difícil a gente recuperar isso, não só porque a gente ficou atrás nessa questão, digamos assim, do aprendizado da ciência futebolística, mas porque a gente já não joga mais futebol, cara. Não há espaços para as crianças jogarem bola, cara. Isso é uma verdade absoluta, porque eu cresci na década de 80, década de 90, eu jogava bola em qualquer lugar, na rua, nos parques, em todos os ambientes possíveis. Eu sempre jogava futebol na década de 80 e 90. Pois é. Taco. Nossa, a gente não taco. Tem, meu, uma estrutura... bem armada mercantilisticamente, né? Para capturar as estrelas aí pelo Brasil, cara. A gente está atrasado em muita coisa, cara. Não vai surgir grandes seleções. Eu acho que assim, a gente podia esquecer mesmo o futebol e partir para outros esportes, cara. Eu sou a favor dessa ideia, mas é claro que mas é uma ideia. Espaços para outros esportes também não existem, assim, tipo vôlei. Vôlei, eu nunca esqueço o dia que os caras ganharam a medalha lá, que foi espetacular pra gente, que era da década de 80, década de 90. E aí o cara voltou falando, mano, porra, no caminho do aeroporto pro meu hotel aqui em São Paulo, sei lá onde ele chegou no Brasil, ou quando ele saiu do aeroporto, ele falou que viu gente jogando vôlei em campo de terra, tá ligado? É meio pensar, mesmo extinção, né, cara? Pois é, no caso eu acho que o vôlei no Brasil ainda continua forte. Mas, mas eu acho que a gente tem o potencial de desenvolver outros esportes. Vai ter Olimpíadas agora. O Brasil vai participar massivamente, porque é de lei as Olimpíadas, o país sede. Olha o que o Di Maria fez ali. É o que eu perdi, qual é que foi? É que o juiz falou que saiu, mas puta que o pariu. Vamos ver se o replay mostra. O cara matou uma bola vindo ali da defesa, pulando. O cara fez uma matada pulando o carrinho do cara, daí voltou com a bola que o juiz falou que saiu, cara. Mas achei que não tinha saído. Juiz invejoso da porra, velho. E olha só, a Argentina marca até no campo do Paraguai. Esse momento tá completamente um domínio, né, mesmo, cara? Olha, dominou tanto que... Dois a zero, terminou Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos prosseguindo aí pra final da World Cup. É isso mesmo, eu tava procurando aqui pra ver pra atualizar a galera. Então ele ganhou uma semifinal, é isso? Ganhou a semifinal contra a Alemanha, né? Bom, eu acho que é isso, né, Caverna? Segundo as últimas informações. Mas se a gente tiver... Qual será chamar o repórter de campo ali. Qual será o adversário? E aqui tá quanto? 30 minutos do segundo tempo? 4-1. Paraguai 1. Olha o Mascherano aí. Esse cara é foda. A Argentina é foda também, é Mascherano. Opa, velho. O que aconteceu? Ixi. Foi... É o Messi recebendo. É o Messi dando atenção pro técnico. O né? Messi foi dar uma dica para o técnico. Foi isso que aconteceu. A gente tá precisando tal coisa. O técnico falou prontamente. Você vê, velho, como os caras dialogam, bicho. Você tá ligado o que aconteceu no primeiro jogo da Argentina, né? Que o. voltou o Messi, ou o Di Maria, o Messi, ou o Mascherano, sei lá, o Messi, algum outro topetudo lá, bom pra caralho. Voltaram do segundo tempo, estavam arrumando a bola pra começar o segundo tempo, assim, aí os caras fizeram leitura labial deles conversando, assim, tipo, o Messi falando pro cara: ô, você viu o que o técnico falou lá? Comedinha, né? Comedinha. Aí o outro dá uma risada. Só ele acha que a gente vai fazer isso. KKKK. É tipo a tradução. Os caras discutindo tática em campo, velho. Muito... E zoando a tática que o técnico tinha passado, tá ligado? Muito foda, assim. Não, não foi exatamente essas palavras, mas pelo que eu pude entender, essa foi a treta. E aí uma câmera gravou e os caras fizeram leitura labial dos mano, tá ligado? Ah, não, não tem. Minha intimidade não existe, não há mais. É foda. Você se tranca bem, velho, se não quiser saber o que acontece contigo. Mas véio, o Paraguai continua pressionando, isso que é mais incrível. O Paraguai também é uma grande seleção, mas é visível que a Argentina ela é mais imponente em campo. Joga, tem muito mais esquema tático, tem, meu, presença de campo do caralho. Oi, quais foram as palavras mesmo do Dunga, cara, a respeito da eliminação do Brasil pelo Paraguai, cara? Que ele era afrodescendente, ele gostava de ser afrodescendente, apanhar que nem afrodescendente e gostava de apanhar. E depois ele percebeu a cagada que ele tinha feito, foi isso. O cara falou, nossa, ele não conseguiu responder, ele tentou se esquivar e falou a pior merda do mundo, assim, tipo... Mas tava sob pressão e falou merda, foi isso que aconteceu. Nossa senhora, o cara peidou na tanga nervoso, cara, assim, tipo... Eu acho que ali o departamento médico entrou com fraldas pro cara antes. Mas a gente não pode esquecer da carta da dona Lucinda, que o Parreiro, velho... Que carta? Que porra de carta é essa? Vocês não lembram? Não. Ele buscou, depois da eliminação de 7-1, com todos atacando a comissão técnica, ele buscou a carta da dona Lúcia, cara, que falava que o Brasil precisava continuar forte, porque é um grande país e sempre foi uma grande seleção... E que emocionou muitas gerações, cara. E ele leu essa carta de assim, quase chorando, né? Falando: vocês precisam pensar igual a dona Lúcia, cara. Então, assim, em termos de declaração, já tô, acho que já tá gerando uma escola, assim, né? Os caras tentam se superar na desculpa, né? A carta da dona Dinda e dona Lúcia, o cara... tentando não ser racista, falando sobre racismo de um lugar que não tinha nada pra falar disso e, meu, que idiota. Né? O Dunga, ele... É Dinda o nome da menina? Não, eu chutei. Dona Dinda, pra mim, é a casa da Dinda do Collor. Né? Lembra que tinha... O Dunga é conhecido como aquele que tinha um chute muito poderoso, né? Às vezes ele chuta na direção errada. Ué, cara, tá foda, cara. Ele... Vai bem fora. Foi ele que acertou. Não, foi o Branco, né, que acertou um fotógrafo lá. Lembrando mais essa. É o Branco e o Dunga jogaram junto? Jogaram. Sim. Gente, em 94, né? O Dunga era o capitão da seleção. Olha ali o ataque. Gol da Argentina! É gol! E que golaço! Cruzamento, esse número 7 aí da Argentina não para de cruzar a bola pra dentro da área e sempre tem alguém. Agora foi a vez do Romário, número 11. Se fosse o Brasil era Romário, mas não é. Vamos ver quem que é o número 11 da Argentina. Chegou fazendo ali, Messi foi cumprimentar ele, mas que golaço! Cruzamento perfeito da esquerda. Mais uma vez o número 7 ali tá descendo, meu. Isso aí é lateral nato, assim. O cara acerta todo o cruzamento que ele fez. Eu acho que é a terceira assistência que ele faz, olha lá. Ele recebeu a bola ali na entradinha da área na esquerda, conseguiu fazer um cruzamento, meu, no meio de três e tava livre. Nossa senhora, defesa paraguaia parece um queijo suíço, Éder. E, meu, Brasil não conseguiu. Ah, ele veio pelas costas dos caras, olha, passou pelas costas de três. Foi muito bom, velho. Onde o cara botou essa bola? Onde ele chegou, cara? E muita desviou. Movimentação. Olha, os caras cabeceiam de olho. Agüero, esse é mestre. Agüero, e ele jogou ali numa posição que o Messi gosta de aparecer. Ele já cumpriu bastante com essa função. Agora saiu, né? O técnico argentino trocou o Agüero, acabou de marcar quem o gol. Quem entra? Iguain, outro craque, velho. Outro craque. Não tem como, né? Falar daqueles caras que tava jogando no Brasil lá, nem sei o nome. Puta, Felipe Coutinho. Fala, o cara que perdeu tudo, o pênalti, que entrou no lugar do Robinho. Quem que entrou no lugar do Robinho? Não sei. Sabe, mano, a gente conhece melhor a seleção argentina. Que é isso, cara? É foda, que tá acontecendo? A gente conhece melhor a seleção argentina, caverna. O Dunga, ele errou, assim, mas ele poderia ter acertado acertado, né? Nunca se sabe. É uma tentativa de renovação, né? Foi bem isso, tá renovando. Eu vou dizer uma coisa. Se o cara era macho mesmo, esse Dunga, eu acho que é um dos grandes problemas dele não ter levado a cabo a macheza dele. É ele não ter levado o Felipe Melo, que devia estar na seleção pra fazer o futebol que ele propõe mesmo. Foi o cara que mesmo perdeu a Copa. Mas tinha que bancar. E era o Dunga que era o técnico. Ninguém dele. Então tinha que bancar, cara. E ele gostava do Felipe Melo naquela época. Tipo, era menino dos olhos. Que menino tinha essa trajetória dos dois, eu acho que foi um erro mesmo o Dunga não chamar o Felipe. Porque... eu acho que agora ele estaria preparado, entendeu? Ali ele fez, o cara era cabeça quente 4 anos depois, meu irmão. Entendeu? 4 anos depois. É, podia ser, verdade. Podia ser o cara experiente que vai falar, mano, e vai cumprir aquela sofre função. Argentina que vindo de novo pela direita, sobrou pro Messi ajeitou, tentou chutar, não chutou, caiu na área, não é nada. E chutou, mas é gol. E o gol. 6-1, cara. É o vexame do Paraguai aqui vindo pra cima, aqui, tentando amenizar o nosso, mas não tem o que fazer. Argentina. Ainda bem que a gente não jogou contra a Argentina. Só temos isso pra falar, né? O Paraguai cumpriu com a função que o Chile poderia ter cumprido na Copa do Mundo. Eliminou o Brasil e impediu o Brasil de levar o vexame. Verdade, obrigado Paraguai. Só tem uma coisa a dizer, obrigado Paraguai, cara. Obrigado Paraguai. Obrigado Paraguai, porque obrigado, se fosse Brasil. Obrigado, irmão. Olha, um bate-rebate aqui pela direita, meu. Isso foi o quinto gol, replay. Sobrou pro Messi, o Messi não conseguiu, escapou. Sobrou pra quem que meteu pra dentro? Ai, caralho. No bate-rebate, o Messi caiu no chão, sobrou pro cara que tava ali no meio que não conseguiu. É igual aí. E a bola deu vazia ali pro. Olha lá, o Messi no chão, sobrou. Meu, o cara veio correndo de trás, sozinho, e meteu a bicuda. Higuaín, cara. O cara que entrou agora. No lugar o do cara, o cara fez o gol, saiu. Entrou Higuaín e meteu fez outro gol, cara. Né, cara? Mostra. Pois é, esse time da Argentina é muito consistente mesmo. Eles trocam, tiram o jogador e todos eles cumprem com a função da melhor maneira em campo. É incrível. De Agüero pra Higuaín, cara. Higuaín. Eu, quando eu lembro assim, que eu sou burro pra caralho, eu falo Higuaín. Né? Depois que eu lembro, não, é Higuaín, né? E o pobre. Nossa, pobre. O cara entrou, foi o tempo dele entrar pela lateral, descer na diagonal, aconteceu o lance, ele entrou ali e foi andando, ninguém marcou ele, né? Foi isso, o Agüero fez o gol, foi o tempo dele fazer a voltinha assim, mostrando, falando tchau pra torcida, saiu, o Higuaín entrando, já fez outro, velho. O cara que tá marcando o Agüero falou, nossa, deixa eu ver quem que eu preciso marcar. Nossa, ele acaba de chutar. Ah, caralho, foi gol, tinha que tá marcando ele, né? Foi meio que isso. Cara livre, Paraguai tentando fazer o segundo gol de honra, né? 6-1. Vamos ver se a Argentina deve estar com vontade de meter um 7, assim, só pra apavorar o Brasil, cara. Nossa senhora. É, lembrando que esse vexame do Paraguai é o vexame do Brasil, né? Mesmas proporções, assim, né? Devidas a todas as mesmas, mas dentro das próprias serão elas... E lá vem a Argentina. Vai pro 7. Eles vêm com 6, ó. Nossa, eles jogadores. Vêm assim na formação pentágono, velho. Nossa, a torcida argentina que tá lá presente, a gente tá vendo as imagens aqui, os caras tão se achando alemão. Eles vão sair dali falando em alemão, cara. Ai, caralho. Um abraço pros meus amigos que estão na Argentina aí, Pietro Piccolomini. Um abraço pra Ana Herrera também ali, ó, meu. Porra, tão querendo fuder com nós mesmo, né? Boa sorte aí, parabéns pra vocês. A seleção brasileira 6-1 é muito aqui, mal estruturada, Paraguai, ela não tem consistência 40 minutos do segundo ponto tempo, de vista... Mais bola para dentro do Paraguai, bate-rebate, de todo o posicionamento e a função dos jogadores em campo. Ela é muito falha do ponto de vista técnico. A Argentina mostra que é a altura, um time à altura da Alemanha que ganhou o campeonato e ganhou por pouco. A Argentina poderia ter ganho também. A roda da fortuna girou a favor da Alemanha dessa vez. Pode crer, duas equipes capazes de meter 7 em grandes times, né? Por mais que o Paraguai não seja um grande time, né? O Brasil também não é um grande time há algum tempo, né? Mas a gente, a coisa meteu 7 no campeonato oficial, valendo título, os caras na semifinal da Copa América, mano. Ô, não é pra qualquer um, não. Não é mesmo, cara. Tá já... bolão mesmo. É, eu acho que a Argentina. Não, sem. É duro. O 7x1 foi nas semifinais também, né? Porque aí o Brasil foi pra terceiro, né? Foi isso? Foi nas semifinais contra a Alemanha. Era a Alemanha passou e a passou pelo taça, Chile, né? Nas oitavas, passou pela Colômbia nas quartas. É isso mesmo? Passou pelo Chile naquelas, né? Isso. É o que ele falou, passou, o Chile podia. Ou mesmo a Colômbia, aquela ou mesmo a Colômbia. É, mas contra a Colômbia foi um jogo que. Foi o melhor jogo do Brasil na Copa contra a Colômbia, né? É, muito bem lembrado. Foi um bom jogo do Brasil e a Colômbia era um time forte, aguerrido e tudo. É, não deu sorte porque pegou o Brasil no melhor dia da Copa. É, foi quando funcionou alguma coisa. Daí veio a Alemanha na semifinal e depois ainda veio a Holanda, que ganhou o terceiro lugar. O Brasil não saiu, a gente não saiu com nenhuma medalhinha. A Holanda cimentou o que a Alemanha tinha plantado. A Holanda tava jogando pra caralho, cara. Eu queria o título pra Holanda. Eu tava torcendo depois daquele gol que o Van Persie, Vampiro, sei lá qual que é o nome dos caras ali da Holanda, aqueles caras que jogavam com colete de gelo, velho. Os caras eram muito ciborgue, cara. Eu tava pirando nesses holandeses, cara, lembra? Os caras tava foda. Os caras tava de cara que tinha que jogar de dia, tá ligado? Os vampirão tudo, porra, jogar de dia, vai se fuder. A gente só joga à noite com um pouquinho de neve, tá ligado? Os caras são assim. É foda, mas caralho, velho. Vampirson lá foi foda, velho. Vampirão total. Vampirson. Nossa senhora, os caras eram foda. O que foi aquele? O cara voou daqui, lembra aquele gol que ele pulou assim? Mandou pra dentro. Foi, cara, um dos gols mais bonitos do Van Persie. Foi o primeiro da Copa do Mundo, não? Não, porque quem abriu o placar foi a Espanha. Ah, foi Holanda e Espanha, né? Pode crer. Foi. E a Espanha era campeã e aí era o primeiro jogo mesmo. Foi se esse eu primeiro não me jogo, engano, será? Foi o primeiro jogo. Se não me engano, vimos faz aqui na sentido. Capivara na rama. Acho que a gente narrou esse jogo. Talvez a gente ainda não estivesse narrando, porque a gente tava, né, sabia que a Copa era longa. A gente tava se preparando e só assistiu tomando uma brejinha mesmo. Mas foi foda, cara. Você trouxe a televisão, lembra? Você tava aqui? Você falou que você não tava aqui. Não, esse jogo eu não tava. Eu tava nos Jogos certeza do Brasil. Que você tava aqui, cara. Tava TV Zona. Sua TV tava aqui, caralho. Mas eu não tava. Olha lá, a chance do Paraguai conseguir fazer o segundo gol de honra. Cobrança de falta. Olê! Fingiu que foi, não foi. Acabou fundo. Cruzamento pra dentro da área. Pra quem? Sobrou um bate-rebate lá. Bola sai pela lateral. O goleirão argentino tá tranquilaço. Como que é o nome dele? Toro Rosso? Não, acho que é o Bravo. Não é o Bravo. Bravo também era do outro time. Conseguiu escanteio, hein? Pois então, a Argentina agora não tá mais preocupada em... 44. E o Paraguai tenta fazer mais o segundo gol para ficar um pouco menos desconfortável. 6x1 é um resultado muito ruim. 44 minutos de acréscimo. Ó, agora eu vou cantar a piada direito, hein? A Argentina abriu a porta e bateram na porta do argentino. Quem é? Eu sou paraguaio. Eu vim para matá-lo. Para o quê? Paraguaio! Eu vim para matá-lo. E vim para matá-lo. É possível que faça o segundo gol. Lá. Vamos ver. Agora vai, com a piada pronta. Chutou! E é gol! Opa! O goleiro estava muito esperto na jogada. O chute foi no centro. O goleiro da Argentina dá para ver que tem muita segurança. Ó, nessas imagens aqui. Acabou? Será? Acabou, foi isso? O juiz acabou. Encerrou? É. Encerrou. Só tá lá, 44. A Argentina mandou de 6. 6x1, galera. Quem tá ouvindo aqui a narração da Rádio Livre Capivara, pode acreditar. Argentina 6, Paraguai 1 na semifinal da Libertadores. Libertadores não, da Copa América no Chile. Tá lá, Higuaín fez gol. Quem mais fez gol? Quem que é o número 16 fez gol? Esse outro mano aí também fez gol. Di Maria, Agüero fez Messi gol. Messi fez gol? Messi, eu acho que Messi não fez gol. Mas ele passou ao menos para dois gols. Mas ele estava muito presente em campo, ele participou de todos os... O Di Maria é o número 7 que jogou pra caralho, é o Di Maria, velho. Nossa, o Di Maria jogou muito, fez gol e fez um puto de um cruzamento do caralho também. Ó, o Messi, jogou muito, parabéns, Messi, parabéns. Jogou pra caralho, levou pra final, uma final bonita. Chile e Argentina, uma final com uma mistura de tradição com novidade, cara. Louco isso, hein? Muito bom, muito bom, muito bom, bom, bom. É, Humberto? Rubens. Rubens! Fizemos uma cobertura do segundo tempo completo dos 3-1 no início do segundo tempo. 3-1 em resposta ao gol que o Paraguai fez no final do primeiro tempo. A Argentina vinha ganhando de 2-0. O Paraguai mostrou que tem qualidades de meio campo e ofensivo, conseguiu fazer o primeiro gol no fim do primeiro tempo. Deu a esperança, né? Dava até a impressão que podia empatar, né? Coitado. Deu a impressão de que poderia mesmo, só que logo no início do segundo tempo a Argentina veio para decidir e fez o terceiro e depois não parou mais, até o 6-1. Lindo, lindo. O Messi está dando entrevista no final, depois vocês leem aí nos jornais o que ele falou, mas deve estar feliz pra caralho, né? Tá só dando risada. Vamos então caminhar aqui para um esquecendo rápido que a gente jogador também, Anatel, né? Simultaneamente a gente fez o acompanhamento aqui do World Cup, com os Estados Unidos vencendo a Alemanha. Woman, 2-0. WW Cup, Woman World Cup. Olha lá, tá rolando um bagulho ali, cara. É, esses caras aí é pirataria, entendeu? A gente tá assistindo o canal pirata ali, o cara vai estar rodando a bagaça. Nesse momento tem alguém ali, ó, fazendo... Valeu, hein? Gratidão completa pra você, acima de tudo, bicho. Tá escrito isso em algum lugar lá? Não, eu que tô fazendo, tô dando a gratidão. Ah, gratidão completa. O cara que tá mandando aqui pra nós, velho, esse sinal, velho. Porra, é foda. A Livre Capivara, livre, totalmente livre. Não somos piratas porque não estamos atrás de dinheiro de ninguém. Mas tem uns maluquinhos que estão atrás de dinheiro de alguém que fica soltando um sinal aí que às vezes dá pra gente se comunicar e ver. Olha, eles passaram pro quê? Olá. Tem jogo aí. Tem jogo aí. Atlético Mineiro e Joinville. É, os caras estão de brincadeira, estão procurando o canal da hora. Mas não tem mais nada o que passar porque hoje é terça-feira, não tem mais NBA, não tem nada. Podia entrar num campeonato de golfe de repente. Mas enfim, enquanto não entra, vamos mandar um abraço aí ao jogador Anatel. Pode ser do Futebol Woman World Cup que rolou. Estados Unidos 2, Alemanha 0. Estados Unidos para a final da World Cup feminina. E aqui a Argentina indo para a final da Cup America masculina. Rolando total 6-1. Para mim, o jogador Anatel, como disse num jogo que eu tava aqui, continua sendo pro Messi. Porque o Messi, além de jogar pra caralho, no primeiro jogo ele foi eleito o melhor jogador da partida pelo patrocinador e se recusou aí a receber o prêmio, tá ligado? Os caras, você ganhou o prêmio, ele falou tchau, virou as costas, saiu andando, e aí o prêmio teve que ser entregue pro segundo melhor jogador da partida. Isso no primeiro jogo da Argentina na Copa América. Agora ele tá indo pro último jogo, deve ter ganho milhares de prêmios, não sei se recusou. Quiseram ou não entregar a taça como melhor jogador antes de ele começar a jogar? Não, é que tem um em cada partida. Toda partida tem um melhor jogador. Daí no primeiro jogo terminou a partida. O primeiro jogo que ele fez terminou e falaram, você foi o melhor jogador. Ele falou, não fui nada, saiu fora. Virou as coisas. Aí às vezes eu fico até na impressão, falei, meu, esse canalha aí deve estar, meu... canalha não, né? Sacanagem com o nosso pequeno Messi. Mas ele, se bobear, ele não deve estar querendo jogar muito pra falar, não, eu não sou o melhor, os outros são muito bons, tá ligado? Porque, porra, hoje, por exemplo, ele vai ganhar o melhor jogador da partida sem ter feito nenhum gol. Até pode ser, né? Mas, porra, teve gente ali que fez o Di Maria, por exemplo, a gente viu ele fazendo gol, fazendo cruzamento, defendendo. Mas se joga muito, pá, não sei o quê. Mas hoje, por exemplo, de repente o Di Maria merecia ganhar mais do que ele, tá ligado? É, não, o ataque inteiro da Argentina merecia ganhar esse prêmio de melhor jogador, porque eles jogam em conjunto. O Messi é uma peça. O Messi é uma peça. Substituível, né? Será? Bom, mas isso é outra discussão. É, entrou lá. O Agüero, ele começou a jogar no centro, fez o gol, que é a posição do Messi. Aí ele saiu, logo em seguida já veio o que substituiu no centro, também fez o gol. Higuaín. É, o Higuaín. O Messi, o Agüero e o Higuaín são capazes de cumprir a mesma função no time da Argentina. Caralho. Bom, então, de qualquer forma, o jogador Anatel aqui vai pro Messi. Ô, Camero, só queria apontar... Fala o seu jogador também, fala aí. Mas antes de falar sobre o jogador Anatel, eu queria apontar uma questão. que essa coisa de os caras dar o troféuzinho de melhor jogador do dia e tal, eu não sei se era o caso, cara. É, mas eu tava assistindo um outro campeonato aí brasileiro. Eu não lembro se era o campeonato brasileiro propriamente dito, ou alguma outra coisa. E os caras entregavam também, assim, ah, você foi o melhor jogador, recebia o troféuzinho. E o troféuzinho o cara, tipo, recebia assim, era um bagulho de vidro, assim, né? Uma lâmina de vidro. Escrito Pirelli, Pirelli, Pirelli, Pirelli, Pirelli, Pirelli, Pirelli. Né, velho? O cara tinha que ficar segurando aquele negocinho ali enquanto dava uma entrevista, tá ligado? Mas, porra, velho, calma aí. É, né? É, provavelmente ele ganha uma graninha. No final das contas, é só isso, velho. Eu não sei se era o caso do Messi, mas é que me fez lembrar isso. O Pirelli, né, devia ganhar um jogo de pneus, né? Cara, é, joga. Entendeu, velho? Então, o cara ainda tinha que sair de campo assim, botar no busão da delegação um jogo de pneus, né? Vai junto. Entendeu? Assim. É exatamente, porque com certeza, velho, esse negócio, velho, de melhor jogador e tal, cara, é isso. Tem algum jogo por trás. Alguém tá querendo tirar do cara alguma coisa. O cara fala, ah, velho, não tô mais aqui pra os isso. Os caras tiraram, tá ali, mas eu não sei, por exemplo, um dos patrocinadores é a Bridgestone, dos. Os caras lá, os manos de transporte, de carro, de pneu também. Mas não sei se é o símbolo da Bridgestone. Agora que você tá falando, isso, eu acho que eles ganham isso. É uma rodela, só que a rodela não é Bridgestone. Eu acho que a rodela talvez seja Mitsubishi. Eu acho que era, entendeu? Acho que ele é ganha um isso, símbolo, cara. Ele ganha a medalha da Mitsubishi, é assim, isso. Ele tem que ficar posando com a medalha da exato, Mitsubishi na mão. Né? Porque como que chama o nosso Brasileirão agora? É Itaú, Brasileirão? Mas... É, mó palhaçada, eles tentam imitar os nomes, tipo, porque os caras vinham ali assim, Nike, World Cup, a World Cup ainda American, não tem nome, não velho, o mas velho, já, não, a gente já tem a Santander Libertadores. É, nossa. Certo? É, o Santander. Allianz Parque, velho. E aí, você viu uma coisa interessante? Que foi o dia que a Globo, junto com a CBF, ou os responsáveis pelos direitos de patrocínio do jogo do Palmeiras, resolveram falar: porra, o Allianz não pagou nada pra gente, então a gente não mostra o nome de quem. Sim, não você pagou. Viu o jogo pela metade, né, velho? É, os caras jogaram uns panos por cima, assim, do Allianz Parque. Eles jogavam uns panos por cima do Allianz. Eles só viam um pedaço do parque, assim. Mano, sim, teve, nossa, mano. Senhora, para. É, com tem isso, gente, né, que cara? Defende, velho. Não sei, cara, a situação, eu não vou defender mais nada. Pra mim, o futebol acabou. Não. Tem gente que defende. A Globo defende o patrocínio de estádio e que o estádio tem um nome, acha chique, lindo, maravilhoso quando é na Europa, não sei o quê. Mas quando vem pra São Paulo, pro Brasil, os caras reclamam que, tipo, não sobrou nada pra eles, então a gente não mostra, tá ligado? Pô, mostra, caralho, não é bom ter isso? Então tem que mostrar, cacete. O único motivo é pra, né? É realmente. Então, o cara pagou, não pagou pra Globo, mas vai ser na Globo. Paciência, não tem o que fazer, né, caralho? Pra isso que serve. E aí nessa hora não pagou pra Globo, não vale. É, ficou feio, né, Globo? Pô, ficou horroroso. Vocês estavam numa condição que não dava pra exigir isso, meu caro. Não dá. O objeto de vocês é o futebol. Os caras já estão lá, tipo, eles estão com a arena. Ajudando, eles resolveram patrocinar. Ah, precisa de patrocínio. Os caras vão lá patrocinar. Aí o mano que exige patrocínio fode com a porra toda, mas também já demos muito tempo pra eles aqui na nossa audiência. Mas enfim, meu jogador Anatel, eu me desculpe, ouvintes, eu não vou lembrar do nome da jogadora alemã que, segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, pênalti para a Alemanha, 0-0. Ela olhou, pediu apoio da torcida. Você viu isso? Falou pra galera bater palma, chutou e chutou a um palmo da trave esquerda. Errou? Errou e logo em seguida 2-0 para os Estados Unidos. Eu acho ela que teve a alemã errou? A alemã teve, errou. Teve a possibilidade de empatar? Tinha não, a possibilidade torcida. De ganhar, de abrir o placar. Tava 0-0. Tava quanto? É, o jogo, a semifinal da World Cup feminina foi 2-0 Estados Unidos, mas o que aconteceu é que no início do segundo tempo houve um pênalti a favor das alemãs e a jogadora... O placar 0-0. 0-0. E a jogadora alemã, ela bateu bem, mas errou a precisão. Foi muito perto da trave. A goleira do outro lado, ela bateu muito bem, mas errou o alvo. Acertou mais próximo do que o jogador que substituiu o Robinho? Eu nem vi esse pênalti. Muito mais próximo. Ela nem existiu pra mim, essa cobrança de pênalti do Brasil contra o Paraguai. Paciência, paciência. Bom, e o seu jogador Anatel? Fala aí no seu microfone aí, seu jogador Anatel. Qual é que foi que você viu? Aqui a gente já tá rolando com o Messi por conta de ele ter recusado o prêmio Mitsubishi Bridgestone Pirelli de melhor da primeira partida. Temos aqui a jogadora da Alemanha que chamou, conseguiu numa esportividade chamar a torcida para bater palma. Ela foi cobrar o pênalti, podia ter aberto o placar e errou, mas paciência, errou, chutou bem. E para você, quem é o jogador Anatel da noite de hoje? É, o jogador Anatel foi mesmo o time da Argentina, porque prescindiu de ter o melhor jogador em campo, jogou em bloco como equipe, muitíssimo bem. Prescindiu. Bonito. Então, o time da Argentina, eu daria o troféu Anatel, melhor jogador. Para o time como um todo. Então, firmeza. Uns jogadores Anatéis, precisamente bem colocados, uma narração rápida e concisa do segundo tempo, que estava 3-1 e terminou 6-1. Três gols pudemos narrar, mais dois aqui da World Cup feminina. Eu, como Capitão Caverna, fico mais do que satisfeito de ter passado hoje à noite por acaso aqui pela Rádio Livre Capivara e participar desse momento glorioso. Igualmente honrado em ver esse time da Argentina com um futebol de botar inveja na seleção brasileira. Boa noite, ouvintes. Seja feliz e continue ouvindo aqui a programação da Rádio Capivara, 96.1 FM. Obrigado para você que está via internet, ouvindo em qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço-tempo. Continue sintonizado, continue plugado. Essa realmente foi a 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara. Abraços para todos vocês.